DJs Ellison e Juninho. Te surpreendendo mais uma vez. No show do Águia. No show do Águia. Meu maninho Pezão, pode esquecer de você, viu, maninho? Tamo junto, Pezão do Pop! Deixa pra 5 da manhã, tá? E aí, Valbinho? Bora tomar uma. Eu, tu, Spike e toda a galera. Onde se esconde? Mais uma aceleradinha, acelerada, acelerada, acelerada. Esse é Pop! DJ Ellison, Ellison. Em ação. Uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Bora, Cidade Folia! Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. As nossas histórias se encontraram, obrigado, meu Deus. Histórias lindas. Sempre é bom a gente contar, né, meu irmão? Vai, garoto! Tudo que eu quero é te amar de novo. Te sentir, ter você aqui. Em meus sonhos, só vejo você. Só musicão! Maninho, nosso amigo, Maninho, nosso amigo, Pezão. Pezão que, inclusive, ao lado do Ed Live. Alô, Ed! Live. Tudo que sinto. E o seu novo amor. Faço essa canção. O Pezão, a partir de 2019. Passa a ser sócio da família Pop, viu, Alisson? Rapaz, se já era bom, imagine agora, meu irmão! Agora, meu irmão! Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro. Alô, pessoal! Tudo que vivemos, todo aquele alô, meu Pop! Amor, nossa história não. Alexandro, primo rico, cadê o primo? Olha o Valdir daquele jeito. Dias. Alisson, é o seguinte. Alô, DJ Alisson, DJ Alisson, vamos lá. É muito bom, multi, Pop Live. você. Minha águia de fogo. Eu sou. Aí, Zeca! Vai lá na frente, joga CDs pra galera. Mas tem que subir no palco mais alto lá, meu irmão. Por conta do nosso sócio Pezão! Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Olha o pulinho, olha o pulinho. Meu Deus do céu. Se cair é o Pezão. Enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. A nossa produtora oficial. Desejamos um feliz ano novo. É mais um ano com Pop juntinho. Por onde andará esse bandinho pressão, hein? Sempre linda e maravilhosa. Alito! Minha família Tapanã! Minha família Bazuca! Chegou o som do povo. Começou a curtição. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Bora, bora, bora sacudindo, bora, bora. Raiando, só raiando, só raiando, só raiando. Alice e Juninho e Edielson são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas pra ver se tá tocando no seu setor. De lá emendo para a Terra Firme, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da Cremação. Ver o Edilson e Edielson, meu irmão. Parceiro Patrick! Alô, Patrick! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo dance vou estar. Um Réveillon como nos velhos tempos, Alison! Essa casa vai te encantar. As melhores bandas da só quem ia na área da Sudan, essa aí, meu irmão. Maurício tava lá comigo, ele disse, joga aquela, aquela, maninho, do Caldeirão da Lã, que a gente dançava e curtia. Fim de semana, brother! Fim de semana, a barra vai começar, em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não... Porque o pop... Eu vou uma pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultra da som, show de iluminação. E ela, Ju! Um, dois, quem lembra, lembra, vai! Essas músicas aí faz a gente relembrar aqui no Cidade de Folia também os grandes encontros. Pop Rubi, Pop Tupinambá. Tupinambá. É doido, meu irmão. Passa um filme. Pop o Príncipe Negro também. Coisa boa. Pop Live. Geração 2019, seja bem-vindo! Minhas garras vão descendo, vão descendo, descendo, vão descendo. Vem, garoto, vem pro papai. Vem, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, desce, desce minhas garras, pra ficar lindão, no ninho, nos braços da família Pop aí. E agora? Vem, vem, vem DJ Alisson, vem DJ Alisson, 3, 2, 1, agora! Águia de Fogo Super Pop Live, com suas garras afiadas. Já falhei bem, amor, eu sei, te magoei bem, mas vamos tentar conversar. Hoje eu tô igual você, Lucas. Louco. Lucas louco. Eu te amo tanto. Mais uma chance. Só! Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Alô, Guto Brasileiro! Alô, minha família Bazuca! Agora, agora, vai, vai, vai! Só quem vai amanhecer, bota o bracinho direito pro céu assim, pedindo pra papai do céu pra essa luz que nos ilumina, vai começar a nos iluminar. Pedindo muita saúde, muita alegria, principalmente a saúde, né, meu irmão? Que o resto a gente corre atrás e consegue, sem dúvida alguma. Mãozinha pra cima! Escolhe a veia! Escolhe essa veia! Escolhe, escolhe, escolhe, escolhe, escolhe, escolhe! O hino! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. A gente não sabe do dia de amanhã. Mas obrigado, Papai do Céu, por sempre nos conduzir nessa caminhada, sempre no caminho certo. Obrigado mesmo. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então bora curtir, galera! Quem é filho de Deus, só que indo pro céu. Só que indo pro céu, só que, só que. Quem é que manda? É o Pop Life. Ei, ei, oh, ei, oh, ei. É o Pop Life. É assim que se faz, viu? É o Tab Pop Live. DJ Alisson, toma! São muitos anos de Cidade Folia, papai! Deixa. Novinhas ficam loucas quando a águia talha bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Quero vir, quero vir, quero vir, vai! Guia-me quando não merecer. Tu é doido, DJ Alisson. O que todos querem é só separar nós. Diz! Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. Sei que eu vi a galera cantar isso. Só se for agora. Diz aí. Querem nos afastar. Douglas. Eu quero a torcida do Paysandu botando o bracinho pra cima, por favor. Galera do Papão, bate na palma da mão. Cadê torcida bicolor? Assim, assim, a torcida do bicolor, assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É bicolor, é bicolor. Vamos. Quero. Olha o fogo! Vamos pra cima, Papão. Eu quero. O quê? A torcida do Leão com a mãozinha pra cima. Só quem é do Remo, torcida do Leão. A torcida do Paysandu representou agora só quem é do Leão. Só quem é do Leão. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, Remo. Mais forte, vai, vai. Remo. Ah, ah, ah. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh, oh.

pega! Vem, vem, vem! Vem, vem! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Subiu! E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, vai! Dá-lhe a picada, picada, picada, picada. Com suas garras afiadas. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da picada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não pop cai live. Porque no pop é só pressão. Pop live. Porque no pop é só pressão. Super pop. O Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí, o whisky. Nandinho, já sei onde ele tá. Lá na A, bebê, já esperando. Falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Cadê a mulherada solteira aí? Cadê a mulherada solteira? Eu acho que ainda tem. Quem é que não vai casar nunca aí? Bota o bracinho pra cima. Vida de solteira é bom, né, meu irmão? Então, mulheres. Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido. Eu ia pro pop live e ainda pegava. Pop live. E ainda pegava teus amigos. E ainda pegava teus amigos. E ainda pegava teus amigos. E a visão daqui de cima, maninho. Maravilhosa. Todo mundo de branco, meu irmão. Muito filão, sinal de folia. E, maninho, o primeiro raiar do sol de 2019, Alisson! Então bora, bora, bora, bora, bora! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Ló, ló, ló, ló. É cocada boa, não é? Boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Sou eu, fuego, que... No fone, Mani. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Júnior Santorini. Fox e safadão, atrevido do Pará. Convoca várias novinhas. Vai, Douglas! Ilumina os céus aí, maninho! Botando pra novinha, o Fernando Gaiato que tá botando no clima. No Fox e safadão, vamos dar-lhe a tapinha. No Fox e safadão, vamos dar-lhe a tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Meu amigo Thiago da Tritona, reventando, donas, começando de novo, tudo de novo. Thiago, você também, o Andão aí junto com a gente. Ele abração especial. Meu amigo Bola, GDK também, João Rei da Laranja, um abraço Fábio, Deide também, toda a galera reunida. Alô, Noia, alô, Bezerra, alô, você! Já amanheceu, cara! O que você vai fazer, maninho? Bora endoidar, né? Bora botar pra endoidar! Bora endoidar! Ah, ah, ah, ah, ah! Bora endoidar! Ah! Olha o cenário da Globo! Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica... E aí, mãe de soma? Quem foi, vai? Alô, Chubi! Alô, Samuca! Alô, Black! Se distrai, quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Pega meu parceiro preto, tu é doido, meu irmão! Alô, seu boy! Alô, Ade! Alô, Manjinho, aí no lounge, um abraço! Parado no bailão, oi no bailão, o pop tá a pressão, o pop tá a pressão, o pop tá a pressão, o pop tá a pressão. Parado no bailão, mas o cadeirante de Marituba! E o popozão no chão, e o popozão no chão. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, venha uma de cada vez. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do... Ok, eles um, 006. O fone, menino. Fez a fila ali, ó, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Bona de La Pena Miranda, Arthurzinho do Coqueiro. Com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perdida. Safadeza, sacanagem. Muita sucessagem, vem novinha. Égua, Dindinho, tu é doido, Dindinho? Safadeza, sacanagem. Muita sucessão, sou... Feliz ano novo, maninho. Separar. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você quer. Bora, morta, bora, DJ Clarkson. Então, se você quer, você vai aguentar. Porque o Lindão tá lá, o Dani tá lá. I'm gonna send him to outer space. Fala aí pra botar o óculos, não vai? I'm gonna send him to outer space. Bora lá! To find another race. I'm gonna send him to outer space. To find another race. I'm gonna send him to outer space. To find another race. Joga pra cima agora! I'm gonna send him to outer space. Tudo ok pra voar, tudo ok pra voar, tudo ok pra voar, maninho, maninho! Um feliz ano novo! Bagulho doido, hein? Não é a minha avó. Meu irmão, bora fazer filho, garoto. Não é a minha vibe, mas às vezes vai, hein? Não tem onda. DJ de aparelhagem tem que tocar é tudo, porra. Vai, vai, vai, vai. Sai do chão, sai do chão. Bora, bora. E doida, e doida, e doida, e doida. O DJ não é limitado, não. Quem foi, foi. Quem ficou não vai perder, não. A partir de agora, ele vai voar! Eu falei que o show era até o fim! Aquecimento! Já não dá mais pra aquecer! Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima pra gente chamar! Quem é que tem gás pra ir até meio-dia? Bota o bracinho pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota, bota, bota! Vem daí, maninho! E aí, Alisson? Elas querem, né? As novinhas ficam loucas. Quando a águia talha bicada, é o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Quem quer que ele venha, bota o bracinho pra cima assim, ó. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Juninho! Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Joga o bracinho pra cima, quem não perdeu o pique ainda, chama, chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, o águia chegou, o águia chegou. Feliz Ano Novo! Venha, maninho! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! E doida! Hey! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Eu avisei pra vocês que o show ia ser até o fim, meu irmão! Porque quando tem Alice e Juninho, o bagulho fica tenso! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o Juninho, Ellison, quase 7 da manhã, você já viu isso alguma vez na sua vida, maninho? Nunca! Toma-te mais essa aí! Obrigado! Mito é mito, showman é showman, o resto é conversa. Vai, garoto, vai, garoto! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Super. Não aguento aceitar que acabou. Pop Live. Aqueles ciumento. E claro, Tom Mix, Nandinho, enquadrando essa equipe. Porque o show sem vocês, meus irmãos, não tem nada pra ninguém. O pop é o pop! Aí, Edson! Meus gaviões da área chilena! É o Águia de Fogo.